Estão ouvindo, avisem pelo chat. Microfone está ligado. Tá. Foi aqui o problema. Agora sim. Ah, agora sim. Então, agora sim. Então vamos lá. Então começando de novo, ainda bem que perceberam logo, né? Então hoje eu gostaria aqui de abordar brevemente dois temas. Um que é a continuidade natural do assunto que nós estávamos tratando antes de eu ter a cirurgia, que era a origem remota ou remotíssima da ideologia diversitária, ou como queiro chamar, de 1968, que ainda é a ideologia dominante no mundo. E o segundo, um tema que me foi sugerido durante a semana por uma pergunta que alguém, não lembro quem, me enviou pelo Facebook, que me pareceu muito interessante. Ele me perguntou o que eu achava da modificação que o Fridtjof Schwann havia feito na lista das categorias de Aristóteles, que está no livro Avoir un centre. Parece que existe, com o mesmo título, Ter um Centro, existe uma tradução brasileira, não sei. E eu respondi ali provisoriamente que o Schwann tinha um conhecimento muito precário da filosofia de Aristóteles e que isso aí, essa modificação que ele fez, não tem a menor importância, que pode passar adiante. Existem outros elementos valiosos na obra do Schwann. Esse aqui certamente não é um deles, não é uma coisa importante, né? Para ele pode ter sido, tá certo? Mas eu sempre acho um pouco imprudente você discutir com Platão e Aristóteles, porque Platão e Aristóteles não são dois filósofos, eles são uma filosofia, isso é uma filosofia inteira. Como diz o Arthur Lovejoy, tudo mais não passa de uma coleção de notas de rodapé. Quer dizer, numa nota de rodapé você não pode desmentir um livro. Então, Platão e Aristóteles não estão na sua frente como interlocutores, eles estão em volta de você. Eles cercam você. Tudo que nós fazemos com o nome de filosofia está dentro do campo que eles abriram e não vai sair disso, né? Então, eu vou ler aqui o parágrafo para vocês, esse primeiro parágrafo, onde ele coloca essa modificação, e em seguida eu vou dizer por que que isso aqui tem que ser rejeitado, né? Ao levantar o seu quadro das categorias, substância, quantidade, qualidade, relação, atividade, passividade, lugar, momento, situação, blá, blá, etc., etc., Aristóteles parece se preocupar mais com a classificação racional do que com a natureza concreta das coisas, colocando-nos num ponto de vista mais próximo da cosmologia do que do logicismo peripatético, mas a delimitação é flutuante. Daremos preferência à seguinte enumeração: o objeto e o sujeito, o espaço e o tempo, que são categorias continentes, a matéria e a energia, a forma e o número, que são categorias conteúdo, a qualidade e a quantidade, a simplicidade e a complexidade, que são categorias atributivas, etc., etc. O primeiro termo de cada dupla, sendo estático, e o segundo dinâmico, aproximativamente e simbolicamente falando. Isto dito, não poderíamos excluir outros ângulos de visão possíveis, seja mais analíticos ou, ao contrário, mais sintéticos e sempre prefigurados por algum simbolismo da natureza. Então, olha, isso aqui é o típico exemplo da interpretação invertida. Por quê? Em primeiro lugar, o que ele chama de logicismo peripatético é uma coisa que jamais existiu, né? Não é o fato de Aristóteles ter inventado a lógica e formulado brilhantemente nos dois livros das Analíticas que o torna um escravo da lógica. Ele mesmo jamais utiliza a lógica nos seus tratados, ele usa sempre a dialética. Por quê? A lógica analítica só funciona quando você tem as premissas, como, por exemplo, você pega, né, a geometria de Euclides, ele coloca lá, em primeiro lugar, uma série de princípios, de axiomas, e daí ele começa a deduzir. Quer dizer, o pensamento dedutivo só é possível quando você já tem as premissas. Mas, diz o próprio Aristóteles, o nosso problema não é raciocinar a partir das premissas, que é até um negócio quase mecânico. O negócio é encontrar as premissas. E para encontrar, nós temos que partir de vários indícios e confrontá-los e cercar a questão, né, o que só é possível pela dialética, que é confrontação de hipóteses. Na verdade, quando Aristóteles inventa a dialética, ele inventa o método científico. O método científico até hoje não é outra coisa senão a confrontação de hipóteses. A única novidade moderna é que a ideia, vamos dizer, do experimento programado, que não é a simples observação da natureza, é experimento montado pelo cientista, né? Por exemplo, no laboratório, o experimento montado passa a servir como fonte de premissas também. Tá certo? Então, você Está lá fazendo lá seu esqueminha dedutivo e você pode obter algumas premissas do experimento. Essa é a única novidade moderna, mas basicamente o método científico ainda é a confrontação de hipóteses, que é a própria lógica de Aristóteles. Outro dia, discutindo com uma senhora muito metida, e ela disse: Ah, mas isso aí não funciona, porque às vezes você tem a confrontação. Prossegue e não se chega a conclusão nenhuma. Falo, aí daí. Quer dizer, quem disse que o método científico é obrigado a produzir resultados sempre? Você tem pesquisa que pode prosseguir por séculos sem chegar a conclusão nenhuma. Nem por isso o método científico deixa de ser exatamente isso, a confrontação de hipóteses. Sem contar o fato de que uma coisa é a confrontação de hipóteses vista do ponto de vista lógico-dialético puro, e outra coisa é a confrontação de hipóteses vista no exercício real da ciência como atividade socialmente existente. Quer dizer, grupos de cientistas que aderem a isso, aderem àquilo, lutam por isso, lutam por aquilo, lutam por verbas para reforçar suas teses, etc. E tem todo um lado sociológico que interfere na coisa, né? Eu, por exemplo, eu acho que a teoria da evolução, na sua formulação darwiniana, já foi para o brejo faz muito tempo, não tem mais como levantá-la. Tá certo? Mas acontece o seguinte: quando você mata uma versão da teoria da evolução, eles inventam outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Tá certo? Quer dizer, já não é a mesma teoria. Pode dizer, você talvez possa aceitar algum evolucionismo, mas não na sua forma originária. Tá certo? Só que eu não vejo muito sentido em você continuar dando o mesmo nome a uma teoria diferente. Mas as pessoas fazem isso por uma questão de prestígio do grupo e para não dar o braço a torcer. Eu digo, bom, mas isso aí é um problema sociológico, sociopsicológico, que não tem nada a ver com a natureza e com a estrutura do método científico. Não pode confundir as duas coisas, né? Então, esse é um argumento tão absurdo quanto você dizer que o sujeito não tem dívida nenhuma porque ele não pagou nada. Ele não pagou nada, portanto não tira. É um raciocínio desse tipo, confusão mental da braba. Aliás, a confusão mental no Brasil é uma coisa que cada vez, assim, me assusta mais. Eu já estou começando a achar que essa confusão mental é uma força física, é um negócio assim como se fosse uma montanha, um iceberg, uma coisa assim, que não pode ser movido pelo pensamento. O pensamento nada pode contra isso. É preciso uma força física para se opor a essa coisa. Não deixa de ser. Deve acontecer que às vezes certos procedimentos e certos erros só podem ser corrigidos mediante um castigo físico. Quer dizer, o pai levanta, dá uma chinelada na bunda do garoto e daí o garoto começa a pensar certo. Aí quando não cede pelo argumento, às vezes cede pela chinelada, né? Pela cintada, como seja. Isso acontece na vida mesmo. Então, não confundir o que é o problema, vamos dizer, do software, quer dizer, é a lógica interna do processo, que é o próprio método científico considerado na sua pureza lógica, e o que é o hardware, quer dizer, este método aplicado por pessoas reais, em instituições reais, com verbas, com interesses sociais, grupais, etc. Isso é outra coisa completamente diferente. Mas, então, isso aí em qualquer ciência você pode ver isso aí. Um bom treinamento para isso, que eu sempre recomendo, são as investigações lógicas de Edmund Husserl, onde ele pega uma teoria, que é o psicologismo. Psicologia é a teoria de que as leis da lógica são as mesmas leis do pensamento humano, quer dizer, quase as leis da psicologia. E o Husserl demonstra que não é isso aí. E daí ele vai tirando a ideia, definindo uma lógica pura. Então, a lógica que não tem nada a ver com o funcionamento da mente humana. Essa, quer dizer, são as relações entre conceitos consideradas em si mesmas, independentemente do que a mente humana faz com ela. Isso é um bom exercício para você chegar até essa distinção mais profunda entre o que é o método científico e o que é o seu uso por entidades reais, com seres humanos reais. Não pode confundir uma coisa com outra. Então, o fato de Aristóteles ter inventado a lógica não o torna escravo dela, tanto que ele jamais, em todos os escritos que nos sobraram de Aristóteles, ele não usa a lógica jamais, ele só usa a dialética. Por quê? Porque ele está falando de investigações que são novas, portanto, nas quais ele não tem ainda as premissas. Então, não dá para usar a lógica. Então, ele vai apelar para o quê? Para a dialética, que vai cercando, né, os vários dados do problema até chegar a alguma premissa que seja pelo menos suficiente e que possa, por sua vez, ser confrontada com os primeiros princípios de todo pensamento lógico, princípio de identidade, diferença e terceiro excluso, né? Identidade, não contradição e terceiro excluso. São os princípios da própria lógica. Agora, então, isso quer dizer que as premissas que você está buscando na realidade de fato, elas têm que poder ser confrontadas com os princípios da lógica, senão não vai funcionar. Então, como ele está buscando, por exemplo, se ele quer saber a embriologia de uma certa espécie animal, quais são os primeiros princípios da embriologia? Fala, não tem nenhuma, porque ele mesmo está inventando aquela ciência naquele momento. Então ele vai ter que escavar até achar, vamos dizer, as premissas básicas, ou da geografia, ou da história, ou do direito. Aristóteles fundou umas 40 ciências, e em cada uma delas ele fez o mesmo serviço de investigar até descobrir algumas premissas que pudessem fundar aquela ciência. Então, a ideia do mundo aristotélico como um mundo todinho estruturado logicamente é um absurdo. E segundo, acreditar que Aristóteles procedesse dedutivamente, isso é parte sempre de premissas gerais para obter as conclusões em particular, isso é totalmente absurdo. Aristóteles nunca fez isso. Aristóteles era filho de um médico, ele mesmo era, por natureza, essencialmente um biólogo, quer dizer, um colecionador, era colecionador de animais, colecionador de plantas, colecionador de pedras, colecionador de fatos da natureza. Então, tudo nele é. Toda a atividade dele é orientada pela observação dos fatos da natureza, sempre. Tanto que, quando ele faz a lista das categorias, a lista em si mesmo não tem estrutura lógica nenhuma. Por exemplo, substância, o que uma coisa é? A quantidade, né? Quantos desses aí existem, né? A qualidade, né? É grande, pequeno, feio, bonito, etc., etc. Uma categoria não tem nada a ver com a outra. São traços separados que ele vai observando, né? Observando e anotando, por assim dizer. Então, a teoria das categorias não tem estrutura, ela é apenas uma enumeração de fatos observados. Mais ou menos como um desenhista vai observando traços no objeto que ele vai desenhar e vai repetindo aquilo. Ele não sabe o que vai dar no fim. Tanto Aristóteles não sabia que ele fez duas listas de categorias, uma com 8 categorias e outra com 10. Na final ele colocou essa que é a situação e a condição. Ele não sabe se a situação e a condição são realmente categorias. Então, às vezes ele coloca essas duas, às vezes ele tira e fica só 8, né? Agora, quando você olha a lista das categorias do Schwann, todas essas categorias estão articuladas umas às outras por relações lógicas, né? Então, é claro que ele não pode ter obtido isso por observação. E sim por análise de tipo kantiano. Ele está analisando retroativamente as operações cognitivas, né, e observando que elas são estruturadas por essas categorias. Por exemplo, sujeito e objeto, espaço-tempo, etc., etc., etc. Então, o que o Schumann fez? Ele inverteu a coisa. Aquilo que no Aristóteles é pura observação, né, observação e anotação, ele acha que é um logicismo, que é uma dedução. E aquilo que ele está fazendo como dedução analítica, naquele momento, ele acha que é uma observação dos fatos concretos. Eu não sei que idade ele estava quando ele escreveu isso aqui, mas ver quando saiu esse livro. Saiu em 1988. Bom, eu conheci o Schwann em 86, né, e vi ele fazer algumas coisas que me indicaram, me deram uma ideia de assim, falta de discernimento, mas não discernimento lógico, me deram falta de discernimento nas situações humanas. Ele não sabia julgar pessoas, ele pegava um sujeito vigarista, confiava inteiramente, depois desconfiava do cara errado. Ele fez uma série de confusões, né, inclusive terminaram, vamos dizer, com um escândalo, o pessoal acusando ele de pedófilo, etc., coisa que ele não era, a acusação foi injusta, tá certo? Mas ele se mostrou incapaz de administrar aquele grupo de de discípulos. Veja, você numa tarika. A tarika não é como esse curso aqui, que você entra e sai a hora que você quiser. Na tarika, quando você entra, você faz um juramento de obediência total e eterna ao seu sheik. E você não, outra coisa, você não pode sair da tarika. Só o sheik pode sair. Se ficar com o saco cheio de você, te manda embora. Se não, filho, você tem que ficar lá o resto da vida. Quer dizer, é um negócio. E só pode entrar, não pode sair. Né? E o sheik determina praticamente tudo na sua vida. A melhor coisa mais difícil para mim é que ele delimitava até o número de cigarros que você podia fumar por dia. Eram 8. Não é isso? Eu não fumava 8, para além disso, mas os caras mais velhos obedeciam. Né? É evidente que eu fumava escondido. Né? Então, quer dizer, podia haver obediência de fato, mas não, desobediência de fato, mas não de direito. Né? Podia até fumar mais desde que você não contasse para ninguém que estava fumando. É, como você devia vestir, o estilo do mobiliário que você podia ter na sua casa. Né? Nessa parte estética, ele delimitava tudo, tudo, tudo, tudo. Ele dava muita importância a isso. Então, a decoração da sua casa tem que ser assim, mais assim, mais assim, assim, para, quer dizer, você criar um ambiente no qual pudesse realizar os ritos da tarika de acordo com a norma do chefe. Então, isso quer dizer que o poder de um sheik sobre os membros da tarika é um negócio assim, avassalador. No mundo islâmico se diz, sabe que no mundo islâmico, quando o sujeito morre, tem que lavar o cadáver. Né? Tanto que o discípulo está na mão do sheik como o cadáver está na mão do lavador de cadáver. O discípulo não faz nada, o lavador de cadáver faz tudo. Então, naquela altura eu vi esse homem tomar atitudes, não no ensino, não na parte teórica. A parte teórica todo mundo parecia sempre brilhante, mas no modo dele tratar as pessoas, me pareceu que totalmente destituído de discernimento psicológico. O que é perfeitamente possível, porque ele pode ser um tremendo filósofo, e nem por isso. Saber lidar com pessoas. Me parecia que ele não sabia absolutamente. Né? Teve lá uma série de escândalos, teve uma das mulheres dele fugiu com um cara, fugiu com um idiota, meu Deus do céu. Ele disse, mas se a mulher vai fugir com um idiota, é outro idiota também, será que ele não percebeu? Né? Não estou acusando de nada, ele foi vítima, né? Eles fizeram ele muito de trouxa no fim. Podia ser que ele já tivesse gagá nessa época. Então, isso é 88. Eu podia já estar rateando. Esses textos certamente não estão entre os momentos de grande brilho dele. Né? Então é isso aí. Você vê que um filósofo experiente, um homem de um talento extraordinário, sem dúvida, um gênio, né? Pode, quando tenta dar um passo maior que as pernas, pode se enganar ao ponto de cair na inversão total. Não é isso? O outro tema nosso também é de inversão, porque. Estudando aquele negócio do Monte Veritá, o Monte Veritá condensou uma série de esperanças, expectativas e valores que eram muito importantes na cultura da época, sobretudo na Alemanha e na Áustria, né? Com toda uma ideia assim, messiânica de um novo mundo, né? Que ele chamava-se a reforma da vida, nada menos que a reforma da vida, a reforma da existência. Quer dizer, não era uma mudança política. Era uma mudança total, era uma nova civilização, um novo modo de viver, etc, etc. E vamos dizer, a presunção do negócio é muito grande. E quando você confere esta presunção com os conceitos específicos que eles estão lidando, você vai ver que parece que justamente a presunção imbecilizou aquele pessoal. Por exemplo, quando eles têm a noção, vamos dizer, um dos temas que importantíssimos do Monte Veritá e também depois, de 1968, do movimento hippie, etc., nova era, etc., foi o retorno à natureza. Essa é a ideia da mãe terra, essa coisa toda. Né? Agora, quando você vai ver o que eles entendiam como natureza, eu digo, bom, a coisa mais fácil você verificar é que na natureza não existem direitos humanos, muito menos direitos das mulheres. Né? Então, na natureza, por toda parte, impera o reino do macho. Exceto entre as hienas, que eu saiba. Se tiver mais uma ou duas espécies, é muito. Mas entre os mamíferos, o império do macho é o fato básico da natureza. Né? Então, se você quer o retorno à natureza, bom, você vai ter que se aproximar. Não digo que você precisa se aproximar de uma horda de leões, mas pelo menos você vai ter que se aproximar de uma tribo de índios, meu Deus do céu. Né? Onde tem um pajé que tem poder de vida, tem um cacique que tem poder de vida e morte sobre todo mundo. Né? E que tem quantas mulheres quiser, tá certo? Pega as mulheres, joga fora, a hora que te interessa. Então, o retorno à natureza seria isto. Então, que natureza, de que natureza é que eles estão falando? Né? Segundo lugar, você verá que você se aproximando da natureza, seja na esfera humana, seja na esfera animal, você não tem sexo livre em parte alguma. O sexo sempre tem alguma conexão com a procriação e tem ligação com a distribuição de papéis muito determinada. Não é isso? E não pode ser mudada. Se você tem, por assim dizer, como se fosse obrigações legais de parte a parte. Não é isso? Então, vamos dizer, o sexo livre é uma ideia que não tem nada a ver com a natureza, que só surge em estados muito complexos e muito sofisticados da civilização. Né? Quer dizer, se você não tem. Já, por que essa ideia começa a surgir, por exemplo, a partir do século XVIII e XIX? Porque a sociedade europeia chega a um nível de organização e de sofisticação que permite isso aí. Se você pensar, por exemplo, todos os direitos da mulher, de quantos homens você precisa arregimentar e treinar e disciplinar e pagar para que eles defendam os direitos das mulheres? Você pega toda a força policial, todo o aparato judiciário, um monte de funcionários públicos, oficial de justiça, etc., e advogados, etc. É uma multidão de gente. É? Claro que depois muitos desses postos são ocupados também por mulheres, mas no início não pode ser. Então você tem que ter um exército masculino para impor os direitos da mulher. Né? Você acha que é fácil de fazer isso aí? Você acha que por uma tribo de índio pode fazer? Uma sociedade muito pobre pode fazer isso? Não pode, você precisa ter um excedente de dinheiro, de recursos, para você poder retirar essas pessoas do processo produtivo e falar que você não vai produzir nada, você vai só defender os direitos das mulheres, tá bom? Isso aí custa dinheiro, pô. Né? Então. É uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com a natureza, que está nos antípodas da natureza, e tem a ver exatamente com o desligamento do homem em relação, do ser humano em relação à natureza. Tá certo? Então, você vê que a natureza à qual eles estão se referindo é uma natureza puramente estética. Quer dizer, é uma imagem, né? Estética. Que não tem nada a ver com a natureza real. Mas essa imagem estética da natureza também é uma criação da civilização. Eu já mencionei aqui mil vezes o livro do Wilhelm Wöhringer, do estilo gótico, onde ele mostra ali que todas as tribos primitivas só conhecem arte geométrica, arte abstrata. E a arte figurativa, onde se desenha animais e plantas com certo realismo, isso só aparece em estados mais avançados da cultura, onde o quê? As pessoas já estão protegidas da natureza, então a natureza deixa de oferecer perigo e ela passa a se tornar um objeto de contemplação estética, justamente porque está mais distante, não é isso? Eu acho que essa tese do Wöhringer nunca foi desmentida. Então, a própria ideia da natureza como objeto de contemplação estética é uma coisa que aparece tardiamente nas civilizações. Não é isso? Eu também eu me lembro do Orlando Villas Boas, né? Ninguém no Brasil conhece, talvez só mais do que ele, só o irmão dele, o Cláudio Villas Boas, conhecia índio, os dois caras que mais entendiam disso. Ele me disse: Você, esse pessoal pensa que índio gosta de mato, eles têm terror de mato, eles nunca entrou lá. Numa tribo tem dois ou três caras que são profissionais treinados, eles sentam no mato, os outros não vão, não. Eles gostam de ficar na tábua, protegidinho. Quando sai, né, os caras querem pescar, vai um bando de gente, para não ter perigo para ninguém. E, então, toda essa estetização da natureza é um produto tardio da civilização, de uma civilização que justamente já se afastou, né, da natureza. Então, eu penso, para conceber essa noção não só estereotipada, mas absurda e autocontraditória da natureza, quanto tempo esse pessoal deve ter pensado? Será que alguém examinou a questão? A mim me parece óbvio que não. Né? Isso foi uma coisa assim, uma espécie de uma, vamos dizer, um sonho, o sujeito impõe o seu sonho a uma coletividade, porque sim, porque ele quer que seja assim. A gente vê muitas atitudes desse tipo hoje, da parte de movimento gaysista, movimento feminista, acontece isso. O sujeito quer porque quer, porque quer, né? Ele não vai pensar nas consequências, por quê? Porque ele já não pensou nos fundamentos. Ele não sabe de onde aquilo vem e não quer saber para onde vai. Né? E mais ainda, o fato de ser absurdo, o fato de uma exigência ser absurda, lhe dá força. Por quê? Porque paralisa a mente do ouvinte, a mente da plateia. Coisa tão absurda, você fica chocado, você não sabe o que responder, tá certo? E, de fato, você escapa da clave da discussão racional e entra numa disputa de energia mental, né? Um sujeito tem muita energia mental, o que que é? Ele é um energúmeno. Menas, mente, né? Energia. Então, é energúmeno, o cara tá cheio, a mente dele está cheia de energia. Então, normalmente você, né, para você pensar, você gasta muito pouca energia. Né? Isso agora se enche de energia, o cara não está pensando mais, já está latindo. Então, mas essa capacidade agressiva que você se verifica, essa agressividade se verifica não só no ponto de vista da agressividade ativa, mas também da agressividade passiva, quer dizer, do sujeito se fazer de vítima por qualquer coisa. Como, por exemplo, aquela professorinha, a Márcia Tiburi, que estava no rádio, entrevistando no rádio, e anunciaram que ia entrevistar também o japonesinho, o Kim Kataoko Kinho. E ela ficou aterrorizada, falando: não, eu não posso, é um homem perigoso, é uma pessoa perigosa. O Kim Kataoko Kinho perigoso? E, meu Deus do céu, Kim Kataoko Kinho é incapaz de matar uma mosca, né? E é uma coisa tão, a reação é desproporcional, mas evidentemente você vê que o radialista, o entrevistador, ficou meio passado, não sabia o que fazer. Ah, claro que a única reação a uma coisa dessa é ou você chamar o pronto-socorro psiquiátrico, ou você dá uns tapas na pessoa para ver se ela acorda, né? Então, eu já tive a ocasião, meu moleque, de curar histérico no tapa. Já acontece que depois a pessoa até me agradeceu. Já aconteceu. Na adolescência eu já tive essa. Falei: não, esse cara está muito doido. Aí não adianta conversar, precisa dar uns tapas, né? Para ver se acorda. Acorda. Mas é claro que pode agravar também. Se você reagir com violência, a pessoa pode ficar pior ainda, né? Ela não estava sendo agredida, mas agora foi mesmo. Então, você vê que esse tipo de raciocínio, que ele não é que ele é absurdo, ele é baseado no absurdo. Ele tem o desejo do absurdo para chocar os outros, para desarmar psicologicamente o interlocutor. Isso está ficando uma coisa cada vez mais comum. Isso é usado durante um tempo como um instrumento de manipulação ou do adversário ou do público em geral. Mas depois de um certo tempo, isso é incorporado no agente e se transforma no seu modo raciocinante real. Ele começa a pensar realmente assim. Então ele começa a fazer besteira. Se vocês acompanharam a história do Brasil nos últimos anos, você vai ver a esquerda nacional inteira entrou nisso. Ela começou a acreditar na sua própria besteira. Né? Então, vamos dizer, o desejo de você vencer a qualquer preço, de você impor os seus valores sem você levar em conta a situação real, leva você ao quê? Um isolamento. Mas, quer dizer, depois, sobretudo, se você pensar bem, por que que essa pessoa, o pessoal, quando chegou no poder, começou a roubar que nem louco? Porque eles tinham certeza de que ninguém se levantaria contra eles jamais. Então eles tinham, por um lado, eles tinham todos os direitos, mas também eles tinham todo o apoio popular. Não é isso? Veja, vocês lembram a capa da revista Veja em que apareceu o Lula fazendo a imposição de mãos no Nordeste? Quer dizer, ele tinha aquele, o poder divino, a cura divina, como Luís XIV, né? Punha a mão na cabeça das pessoas, elas saravam, né? Depois chegou nesse ponto, né, não volta mais, gente. Quer dizer, você está a um passo da onipotência. Tá certo? Então, como é que você vai recuar e voltar a ter bom senso depois disso? Não dá. Não é que o negócio do poder corrompe absolutamente. Não, poder enlouquece. Não é que corrompe. Corromper não é o problema. O nego pode ser malandro e permanecer no poder. Pô, até o fim. Né? Esse tipo Stalin, né? Agora, se enlouquece, é daí cai, pô, né? Não tem que acreditar. Naqueles que os deuses querem destruir, primeiro eles enlouquecem. Você vê, por exemplo, o pessoal vir com toda essa agenda gaysista, feminista, etc, etc. E achar que vai ter apoio popular com isso, fala, está muito maluco. Você acha que a população trabalhadora inteira está muito preocupada com isso aí? Né? Não é possível. Né? Preocupado com o quê? Com o shampoo de maçã verde lá do padre, né? A vaselina de jaca mole do outro, sei lá. Não é possível que ele achar que um povo trabalhador vai se preocupar com essas coisas. Vai querer lutar por isso e perder alguma coisa e pagar por isso. Então, é claro que ficaram idiotas. Eu também assinalei já no próprio filme, para Jardim das Aflições, eu falei disso, do conflito entre o diagnóstico que a esquerda fazia da situação brasileira e a estratégia que ela adotou para mudar essa situação. Quer dizer, o diagnóstico era do Raimundo Faur, né, e a estratégia do Antônio Gramsci. Não dá para juntar essas duas coisas. Você vai esperar. Se o PT tivesse me ouvido naquela época, eu não teria se dado tão mal. Mas o Brasil tem isso. Você avisa, avisa, explica, explica, explica, explica. As coisas levam um tempo extraordinário, né? E hoje o pessoal está gritando na intervenção militar, intervenção militar. Fala, olha, eu entendia que intervenção militar tinha que ter acontecido no começo da década de 90 para impedir que essas coisas acontecessem. Não esperar acontecer para depois que as forças armadas estão totalmente enfraquecidas, desmoralizadas, tá? Agora fazer a intervenção. Né? Quer dizer, você ter o senso do timing, tá? É o mínimo que se exige de alguém que tem algum poder de comando. Mas as pessoas não. Não é que elas não têm o senso do timing, elas não têm mais bom senso. Então, gente, é aí que eu vejo, vamos dizer, a função, até a missão de vocês. Tem que restaurar o prestígio da inteligência, do conhecimento. Senão vai ficar todo mundo maluco mesmo. E não adianta você apelar a forças sociais inexistentes ou que estão corrompidas elas mesmas. Nós não sabemos, por exemplo, as forças armadas até que ponto ainda são confiáveis. Quem tem informação precisa disso? Ninguém tem. O pessoal fala, não, as forças armadas são honradas. Bom, pode até ser, mas pode também não ser. Tá certo? Porque se assistiram a tudo isso, né? Assistiram o MST tocar fogo em fazenda, né? Destruir coisas e ficar de braço cruzado, então por que que fizeram isso? Ou são covardes, ou são omissos, ou levaram dinheiro, não sei, né? Mas quando é aquela confiança que você tem na instituição como tal não se transfere automaticamente às pessoas que estão personificando a instituição. Mesmo porque o prestígio de uma instituição. O que é o prestígio de uma instituição? Pensa bem, analisa esse termo. Quer dizer, uma instituição é uma estrutura abstrata, personificada num símbolo. Não é nada mais do que isso. E ela por si não age. Ela só age através das pessoas que estão lá. Quer dizer, pessoas que agem dizendo que é em nome da instituição. E você aceita isso porque há um nexo jurídico que assegura ao seu fulano o direito de agir em nome, né, da instituição. Mas a instituição, por si mesma, ela nem existe. Ela é apenas uma estrutura simbólica, né, que pode ser alegada como um motivo legitimador de certos atos. Então, se você não conhecer os agentes um por um e souber o que eles estão querendo, você não vai saber se pode confiar na instituição ou não. Não é isso? A confiança que você tem num agente coletivo depende do conhecimento que você tem do que eles vão fazer. Se você não sabe o que eles estão tramando, onde é que querem chegar e que meios eles vão usar para agir, como é que você vai saber se deve confiar ou não? Né? Então, eu acho que no Brasil, com relação às Forças Armadas, já se perdeu esse controle da confiabilidade há muito tempo. Nunca você queira desconfiar. Não, a gente não quer, mas também não sabemos se podemos confiar. Então, você olhando todas as forças sociais, parece que sobrou uma, né, que é confiável, que são esses caminhoneiros. De fato, são trabalhadores brasileiros, não tem nada, nada a perder e nada a ganhar. Eles têm que era apenas condição de trabalho deles. Bom, então parece, não parece que estejam enganando a ninguém. Também não parece que estejam com objetivos políticos pessoais. Quer virar senador, deputado? Não, não querem. Tanto que eles fazem esse barulho todo e chamam as Forças Armadas para interferir. Eles não estão reivindicando o poder para eles, mas estão reivindicando para um outro agente, que é as Forças Armadas, né? Bom, aliás, aqui na segunda parte, vocês vão me desculpar, mas eu prometi para a Joyce Hasselman fazer uma gravaçãozinha para o canal dela. E eu vou fazer na continuidade dessa aula mesmo. Vocês não. Eu achei que podia fazer aqui mesmo, porque vocês vão ouvir em primeira mão, depois aparece no canal dela. Mas eu fazer, para não ter que fazer uma gravação separada, eu já faço aqui mesmo, né? Então, mas eu vou parar por aqui. Vocês podem fazer perguntas, eu respondo algumas perguntas na segunda parte e em seguida passo a fazer a gravaçãozinha para a Joyce, tá bom? Então vamos lá, se desculpe a demora aqui, mas tivemos um problema com a impressão. A impressão ficou tão ruim que eu não consigo ler, vou pedir para Leila ler para mim as perguntas. Pergunta de Danilo Fernandes. Quando o senhor citou o caso da arte geométrica dos índios e a inversão psicológica que fez Chuon ao expor a versão das categorias, lembrei da primeira aula do curso de Metafísica, A Estrutura do Ser. Ali foi dito que Parmênides, Heráclito, Platão e Aristóteles nunca pretenderam sistematizar e fechar de maneira definitiva as conclusões a que iam chegando, e para fim, a figura do Eros platônico simboliza perfeitamente o que o senhor quis passar aos seus alunos, tanto no COF quanto em outras aulas. Relacionando a aula de hoje com a do curso citado e também com o trauma da emergência da razão, há alguma prática que pode me dar para evitar esse problema? Última pergunta: quando sairá o novo curso de História da Filosofia? Muito bem, esse é importantíssimo, porque não há como você falar de sistema platônico ou aristotélico. De fato, não existe isso, né? Ali você tem não uma abordagem sistemática, no sentido que apareceria depois, né, já na modernidade, com Descartes, Spinoza, que são filósofos que eram construtores de sistemas, ou como aparece no idealismo alemão, com Hegel, Fichte, né, o próprio Schelling, no começo. A ideia, vamos dizer, de um sistema universalmente explicativo que, partindo de meia dúzia de premissas, você tem então uma espécie de ciência universal. Essa ideia nem tinha aparecido no tempo de Platão e Aristóteles. Então, a abordagem deles é o que se chamaria zetética, do zetexis, que é a busca. Permanentemente estão buscando alguma coisa. Eu não posso esquecer que Aristóteles deixou um livro chamado Perguntas, que tem alguns milhares de perguntas sem resposta. Quer dizer, espécie de programas de investigação por séculos pela frente. E Platão, quando vai se aproximando do ponto em que, teoricamente, ele deveria dar a solução dos problemas, o que ele faz é enunciar um mito. É claro que esse mito é mais aprofundado e mais trabalhado no ensinamento puramente oral, como apareceu no livro do Giovanni Reale. Mas isso não quer dizer que esse ensinamento oral também vai fechar um sistema. Isso, de fato, não existe. Esse sistema fechado, nele não está na capacidade humana, isso não existe, tá certo? Então, veja, hoje mesmo na missa, o sermão, né, a nossa igreja é engraçada porque tem um padre negão de 2,10 m e um padre branco de 1,20 m, né? É muito engraçado aqui. Então, o padre negão estava explicando, lembrando da história do Santo Agostinho, que viu um menino tirando água do mar, botando dentro de um buraquinho com uma canequinha, e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: não, estou esvaziando o mar. Ele falou: mas não vai dar, né? E o menino respondeu: não, mas muito menos vai dar para você explicar o mistério da Santíssima Trindade, né? Mas cabe mais água nesse buraquinho aqui do que o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça. Então, o choque com esse mistério absolutamente insondável, absolutamente inacessível, absolutamente inexplicável, é o que nos dá a dimensão de realidade, gente. Realidade é aquilo que não pode entrar na nossa rede explicativa, aquilo que está eternamente fora e acima de nós, é aquilo que é invencível. Isso é fundamental. Então, por exemplo, se o sujeito é cristão, fala, bom, então este problema da explicação universal, ele já deveria jogar fora no primeiro momento, porque ele mal acabou de entrar na igreja, já tem ali a Santíssima Trindade, é um que é três, fala, bom, aí explica, não tem explicação, e você ou engole ou não engole. A questão da presença real do Cristo no pão e no vinho, ele também não tem explicação. E é porque não tem explicação que é tão valioso para nós. Tudo aquilo que tem explicação passa a ser um conteúdo da nossa mente. Então vamos perguntar assim, o universo pode ser um conteúdo da sua mente? Jamais. Tá certo? Você pode ter conteúdos parciais que servem para você se orientar dentro do pequeno âmbito de experiência que é o seu. Isso é o máximo que nós podemos. Né? E no fundamental, nós sempre seremos orientados por coisas que nós não compreendemos. Porque a partir do momento em que nós compreendemos, somos nós que estamos dando orientação. Tá certo? Então, é aí que na hora que se perde a dimensão do mistério, se perde junto toda a dimensão da realidade. Sobra apenas a dimensão da idealidade, daquilo que foi pensado. Né? E, se você pensar bem, isso aí é já uma imagem do inferno. O que é o inferno? É um lugar onde só existe aquilo que você pensou. Você está eternamente fechado dentro da sua caixinha e ali não cabe mais nada e nem mais ninguém. Então, quer uma prática para você se livrar disso para sempre? Você reza, você medita a Santíssima Trindade, sabendo que você não vai entender. Você vai na missa. Pronto, isso aí é mais do que suficiente. Vamos embora. Tem outra pergunta? Vira o microfone. Vira o microfone. Ah, sim. A pergunta de Pablo Guimarães. Gostaria de saber se o método que o senhor propõe do mapa da ignorância liga-se à doutrina da douta ignorância de Nicolau de Cusa, a despeito da base simbólica da matemática. Não, de maneira alguma, não tem nada a ver. Existe, inclusive, no meu livro Jardim das Aflições, tem um capítulo muito crítico a respeito de Nicolau de Cusa. Tá certo? Porque na medida em que ele pega certos atributos de figuras geométricas e atribui a Deus e vice-versa, eu acho que isso é uma confusão desgraçada. Eu acho que a ideia, vamos dizer, da divinização do espaço e do tempo, que é uma característica da cultura moderna, começa com Nicolau de Cusa. Ali, apenas entre o que eu estou chamando mapa da ignorância, o que ele chama douta ignorância, apenas uma coincidência de nome. É isso. Então, o mapa da ignorância é apenas uma lista do que falta você saber para entender aquilo que você já sabe. É claro que essa lista ela vai ter que ser atualizada todos os dias. O mapa da ignorância cresce à medida que cresce o seu conhecimento. E essa justamente tensão entre o saber e a ignorância, isso é a condição humana. Veja, na vida você precisa saber lidar com o que você não conhece. Se você pensar bem, por exemplo, tem no jogo de xadrez, existem alguns milhares de jogadas possíveis. O enxadrista vai examinar o quê? Quatro ou cinco. As outras ele vai afastar sem ter examinado. Ele não as conhece, mas ele sabe lidar com aquilo. Não é isso? Então, você, se o sujeito está caçando no mato, quer dizer, você não sabe se o bicho está. Se você está caçando ou se o bicho está caçando você. As duas coisas podem estar acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que contar com as duas. Uma que você controla, que é o que você está fazendo. E outra que você não controla, que é o que ele está fazendo. Na guerra, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você conjetura até certo ponto qual é a estratégia tática do inimigo, mas você vai ter que reservar uma parte que você não conhece, que só ele conhece. E se você não souber lidar com esta parte, não adianta você saber lidar só com a parte que você conhece. Então, lidar com a ignorância é uma coisa essencial na vida, né? Existe, inclusive, um sintoma psicológico que chama a despersonalização epiléptica. Né? O sintoma básico é o sujeito perde a capacidade de adivinhar. Tá certo? Então, ou ele tem todas as informações, ele não sabe o que fazer. Tá certo? Então, evidentemente, uma pessoa assim não consegue, sei lá, ir no banheiro sozinho. É uma coisa horrível. Né? E se você observar um pouco, você vai ver o número de situações que você desconhece e nas quais você sabe se orientar de algum modo. Não é isso? Vamos lá. Vira o microfone. Brian Maciel dos Santos. Que livros o senhor considera indispensáveis para compreender a história da igreja? Aí, outra pergunta. Existem livros que abordem a questão do antitabagismo como projeto de engenharia social? Vou responder primeiro essa que é mais fácil. Eu não conheço nenhum livro, mas existem alguns artigos do economista Walter Williams que são muito reveladores a esse respeito. Sugiro que você os procure. Eu não sei se já há algum livro, mas eu sei que tem um autor canadense que escreve no Canadian Free Press. Esqueci o nome dele também, tem uma série de artigos. Mas você pode encontrar material no site forces.org. Forces, Forces.org, que é um site feito para denunciar as falácias desse movimento antitabagista. Tem gente muito qualificada lá, né? Inclusive, eu sou parte do conselho redatorial da coisa, junto com o Vladimir Bukowski, o grande escritor russo, e com o Dr. Thomas Chassis, né, grande psiquiatra húngaro-americano, né? Então esse site tem muito material interessante. E bom, agora segunda pergunta, a história da igreja. Existe o um livro desse? Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Henry W. Crocker III. Triumph, the Power and Glory of the Catholic Church. Esse é um livro excelente. Ele, evidentemente, é um livro muito compacto. Se quiser uma coisa mais completa, compra a coleção do Padre Rolbacher. Existe inclusive em português, foi editado pela Livraria das Américas, em 20 volumes. Ali você tem praticamente tudo, tá certo? Mas não é um critério historiográfico tão firme quanto nós temos hoje. Sobre pontos particulares, eu sugiro o livro do Jean Dumont, L'Église au risque de l'histoire, A Igreja do ponto de vista da história. Jean Dumont, inclusive, escreveu vários livros excelentes sobre isso, inclusive acabei de receber mais um aqui, que era esse aqui. Procès contradictoire de l'Inquisition espanhole. Processo contraditório da Inquisição espanhola. Ele também escreveu sobre a Revolução Francesa ou os prodígios do sacrilégio. Mostra que a Revolução Francesa não foi, a modificação dela não foi econômica, nem social, nem política, foi eminentemente uma revolução contra a igreja. Acho que isso está bem demonstrado no livro dele. Bom, por enquanto é só isso, né? Vamos lá. Nelson Filho, revendo a sua aula sobre o experimento das cartas azuis e vermelhas, na qual o senhor fala das conexões fáticas versus as relações lógicas, me veio a dúvida: a apreensão direta da realidade prescinde totalmente de símbolos ou existe ao menos a intermediação do verbos mentes? Do verbo mentes. Olha, o verbo mentis, igual qualquer atividade mental nossa, pressupõe um treco que se chama a presença do ser. Quer dizer, que onde não é, o verbo mentis não é um intermediário para você, ao contrário, ele sai disso. Antes de você ter qualquer verbo mentis ou qualquer pensamento, bom, tem que ter a presença do ser, a presença da realidade. Tá certo? Então, é ali que você tem que buscar, inclusive, o fundamento do seu pensamento, o fundamento da teoria das significações, etc. É que nós estamos habituados há três séculos procurar a solução de tudo no sujeito, no processo cognitivo ou na mente, esquecendo que nós estamos dentro de um universo que nos transcende infinitamente, né? E que é lá que tem que ser buscadas as conexões, né? Então, é curioso que o pessoal tanto fala em ecologia, até em Gaia, etc. Mas quanto mais falam, parece que mais subjetivos eles ficam, né? Mas começa a procurar isso dentro do sujeito. Isso é apenas uma mania inaugurada por René Descartes, depois agravada por Kant, agravada pelo positivismo, agravada pelo que eles hoje chamam de ciência cognitiva, né? E que, bom, vai descobrindo cada vez mais coisa e cada vez complica mais. E hoje em dia eu só levo a sério um negócio que chama a teoria ecológica da percepção. Só pelo nome vocês veem que a percepção não se dá no nosso cérebro, né? Ela é a posição real do sujeito dentro de um ambiente que o transcende. Vamos lá. Douglas Andrade, alguma dica de leitura sobre a dialética de Aristóteles aplicada ao direito? Eu nunca li nada sobre isso, mas é possível. Agora, livro sobre dialética de Aristóteles tem de monte. Eu posso até lhe fazer uma listinha para outra aula, hoje não. Mas é sobre, aplicado ao direito, ora. Que existe, existe, mas não é comigo, isso eu não sei. Mas prometo que vou procurar, tá bom? Vamos lá. Samuel Benedito Augusto. Professor, quero estudar sociologia em casa, mas não sei por onde começar. O senhor poderia me ajudar? Quero participar do grande diálogo sentado em minha cadeira, ouvir e ler os grandes sábios. Bom, você começa por estudar o Erich Wögerlin. O Erich Wögerlin não apenas ele tem todo esse estudo maravilhoso sobre os vários sistemas de ordem que apareceram ao longo da história, ele faz estudo comparativo, mas ele tem a preocupação constante de definir o que é o cientista social, o que é o cientista político, o que é o observador científico da realidade política. Não definir isso não só para ele mesmo, mas definir em termos normativos e pedagógicos. Então, eu acho que a melhor introdução à sociologia está ali nos livros do Erich Wögerlin. Só que é o seguinte, isso está espalhado. Se você puder, eu li o Erich Wögerlin inteirinho, só não li os dois volumes de correspondência. Eu estou lendo o primeiro agora. E, por incrível que pareça, este primeiro volume é onde você tem mais indicações sobre este assunto que eu estou falando, que você estava mencionando agora. Quer dizer, o que é o cientista social? É uma noção que ele pega de Aristóteles, certo? E que em seguida vai trabalhando. Eu acho um autor que está muito esquecido, mas que é para mim assim, um primor de cientista social, é o Peter M. Sorokin. Ele é uma obra imensa, ele foi presidente da Associação Sociológica Americana, depois hoje está meio esquecido, mas é injusto. E evidentemente, se você pegar o caso do Max Weber, você estudava um pouco a vida do Max Weber. Max Weber errou em muita teoria, mas era um modelo de probidade científica. Então, eu acho que é por aí. Vamos lá. Mais uma pergunta só, hein? Mais uma pergunta. Rodrigo Gomes, professor Olavo, tenho um grande interesse específico em relação à reforma psiquiátrica realizada no Brasil. Contudo, não queria cair no lugar comum de criticá-la por seu reflexo na assistência psiquiátrica, nem também com o intuito de defender interesses de indústrias farmacêuticas. Tenho a intuição que essa reforma tem alicerce na filosofia moderna e no movimento de 68, que foi abordado pelo senhor nas últimas aulas. O assunto é extenso, mas como proposta de introdução ao tema, que livros o senhor me indicaria? Mas também não posso lhe indicar nenhum agora, que livros que estudem o assunto desde fora, mas eu posso lhe indicar alguns livros que criaram este movimento, criaram esta ação. O do próprio Thomas Chass, o mito da doença, mito da doença mental, né? Os livros do Ronald Laing, com toda a coisa da antipsiquiatria, né? O livro do Felice Vassalha, criaram o movimento da desospitalização, mas não são estudos sobre isto aí. São, por assim, esses são, não são camaradas que estão estudando esse movimento, eles são os protagonistas do movimento. Então, por assim dizer, essas são as fontes primárias do assunto. Um estudo a respeito, um estudo abrangente a respeito, eu não estou me lembrando agora, certamente deve existir, mas eu nunca li nenhum. Eu li esse material todo, né? E eu tenho, claro, tenho as minhas próprias conclusões a respeito. Mas também prometo que vou procurar se existe alguma coisa, algum estudo crítico a respeito. Com certeza existe, né? Bom, então por hoje é só. Então agora é o seguinte, eu vou passar a fazer a gravaçãozinha que eu prometi para a Joyce Hasselman. Tá certo? Então depois nós vamos cortar esse pedaço e mandar para a Joyce Hasselman, mas vocês vão ouvir assim em primeira mão, né? Então vamos lá. Alô pessoal, aqui é o Olavo de Carvalho. Conforme eu prometi a Joyce Hasselman, eu estou fazendo aqui uma gravaçãozinha. De vez em quando vou fazer, ela me convidou para de vez em quando fazer uma espécie de true outspeakinho no programa dela, sem periodicidade regular. Não vai ser nem semanal, nem quinzenal, nem mensal. Quando me der na cabeça, eu gravo e mando para ela. Agradeço muitíssimo o convite. É um prazer imenso estar junto com esta minha querida amiga. Né, que é um grande personagem da história nacional, é alguém a quem o Brasil deve muito e vai continuar devendo. Então, o que eu queria dizer aqui é o seguinte: em 2015, eu já havia diagnosticado aqueles movimentos de rua como uma etapa culminante da Revolução Brasileira. Vamos chamar a Revolução Brasileira, vamos dizer, o grande processo de confronto entre o povo e aquilo que o Raimundo Faura chamava estamento burocrático. Que é o estamento burocrático? São os donos do poder, são os camaradas que se apropriam do Estado e o usam em seu benefício. Tá certo? Então, aqui, a luta de classe no Brasil não é de proletários e burgueses, mas é do povo em geral contra o estamento burocrático. Então, o estamento burocrático não se caracteriza por ser o dono dos meios de produção, mas é o dono dos meios de legislação, dos meios de opressão, dos meios de extorsão e assim por diante. Então é evidente que esse pessoal tem muito mais poder na mão do que a burguesia. Também não poderiam usá-lo como emissários da burguesia, porque quando eles querem, estrangulam a burguesia, fazem com ela o que bem entendem. Então, nos últimos anos, depois extinto o regime de 64, né, o estamento burocrático veio se fortalecendo de uma maneira inimaginável. Tá certo? Quer dizer, angariando poder, mais poder, mais poder, mais poder, transcendendo nos seus meios de ação tudo o que a chamada ditadura teve na mão. Por exemplo, se você pensar o controle sobre a mídia, que é que os partidos políticos dominantes têm hoje, que é controle total, a ditadura nunca teve isso, a ditadura no máximo, de vez em quando, proibiu uma matéria ou outra, e no dia seguinte a matéria estava lá do mesmo jeito. E aqui, depois dos anos 80, por exemplo, quando se exclui um assunto, se exclui definitivamente, não pode falar mais daquilo. Ou quando se exclui um nome, como se excluiu o nome do Antônio Olinto, durante 20 anos ficou fora da mídia, não pode falar do Antônio Olinto. Olavo de Carvalho, a norma baixada pelo Milton Temer, não Michel Temer, Milton Temer. Olavo de Carvalho não se fala, então não pode falar. Né? É a Operação Vaca Amarela. Né? Então, isso aí, eles exerceram um controle draconiano, um controle terrível. Né? É claro que quando tiveram os meios na mão, começaram a querer mais, e esse mais custava dinheiro. Então começaram a roubar, tá certo? Para fortalecer, não só a si mesmo, mas ao esquema dos partidos. Não é o PT, nem o PSOL, nem isso, aquilo. É um pool de partidos que se reúne no Foro de São Paulo. Então, é a conquista do poder ilimitado, tá certo? Para quê? Para a conquista de mais poder, evidentemente. Esse processo não tem fim, tá certo? Felizmente foram descobertos no meio, foram desmascarados, tá certo? E repentinamente tudo se voltou contra eles. Eu disse que isso ia acontecer por um motivo muito simples. Na hora que eles adotaram, o Raimundo Faura foi um dos pais fundadores do PT. Não oficialmente, mas era uma espécie de nume tutelar, o santo protetor do PT. E o PT comprou a teoria do estamento burocrático. Diz, não, precisamos destruir o estamento burocrático, etc, etc. Mas eles liam, né, o Raimundo Faura segundas, quartas e sextas, e terças, quintas e sábados ele lia o Antônio Gramsci, que ensinava a estratégia da penetração, né, do Estado, da ocupação de espaço. Então falaram, eles queriam combater o estamento burocrático, mas para combater eles decidiram que eles mesmos iam virar o estamento burocrático. Então é evidente que a revolta popular se voltou contra eles. Tá certo? Então somos idiotas, pensando bem, né? Esses intelectuais do PT são uma desgraça. Qualquer pessoa no seu juízo perfeito, se tivesse perguntado a mim, eu falo, não dá para você fazer a revolução do Raimundo Faur pelos meios do Antônio Gramsci, você tem que inventar outra coisa. Mas não me perguntaram nada. Ainda bem. Então, em 2015, com aquelas manifestações de rua, já se viu ali um momento importantíssimo, vamos dizer, na conscientização, em que o povo brasileiro tomou consciência da sua força, né, e tomou consciência da existência do processo revolucionário brasileiro. O que é o processo revolucionário brasileiro? É a destruição do estamento burocrático e a instauração de uma democracia verdadeira, eficaz, de uma verdadeira representatividade. Que no Brasil não existe, porque você elege os deputados, senadores, etc., só para eles cuidar deles mesmos. Eles não devem nada ao eleitorado, não tem que prestar satisfação, faz o que quiser. Tá certo? Então, instaurar uma representatividade real, que pela primeira vez teríamos então uma democracia. Em 2015, o negócio deu errado porque alguns líderes imaturos decidiram negociar com as raposas velhas, isso é, negociar com o inimigo então. Melou o processo todo, falou, não precisa movimento de rua, deixa que nós resolvemos aqui no Congresso, entre nós, né? E resolveram em favor deles mesmo. Na época eu disse, olha, não adianta você fazer impeachment da Dilma, você tem que tirar ela e o Temer, porque eles foram eleitos numa eleição fraudada. Fraudada por quê? Porque era eletrônica? Não. Fraudada porque falsearam a maquininha? Não. Fraudada porque só 23 pessoas tiveram acesso à contagem de votos, realizando aquilo então que o Stalin dizia. Não interessa em quem você vota, interessa quem conta os votos. Então, aqueles camaradas, chefiados pelo seu Toffoli, fizeram o que quiseram ali. Então, evidentemente, a eleição sem transparência não é legítima. Então, o governo Temer era tão ilegítimo quanto o da Dilma, não devia ter governado por um único dia. Mas, infelizmente, o pessoal, os liderezinhos, foram lá negociar com os políticos, e os políticos conversaram, não, vão tirar a Dilma e deixa tudo como está. Eu sabia que isso ia piorar formidavelmente as coisas e piorou. Agora nós temos uma segunda chance, graças aos caminhoneiros. Naquela época, os caminhoneiros já mostraram que tinham algum poder e agora estão realmente assustando aí o estamento burocrático. Eu acho que eles estão com toda a razão e eles estão realizando a verdadeira intervenção, que no meu entender é a intervenção popular, não é a intervenção militar. O que tem que ver é a intervenção do povo mesmo. O militar pode aderir, evidentemente, mas. Quem tem que sair na frente é o povão e os caminhoneiros são o povão, e acho que o povo inteiro está com eles. É isso que eu queria dizer. Então, até a semana que vem, ou daqui 10 dias. Obrigado, Joyce. Beijão, tudo de bom.